Projeto X Podcast. Look away. The show will wreck your evening, your whole life and your day. Every single episode is nothing but dismay. So look away. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nesta semana nós falaremos de uma série que não tem final feliz. E olha que ela não tem final ainda, mas a gente já sabe que não é feliz. Mas tem, né? Final e é feliz. Depende também dessa definição de felicidade, né? Exatamente, é uma boa. Mas a série dá tanto tapa na nossa cara que eu acho que ela não vai ser feliz mesmo, não. Eu até achei no começo que era só caô. Mas agora eu acho que não vai ser feliz mesmo, não. Tenho fé. Eu sou o Flávio Kiba e eu gostaria de ter os dentes da Sunny. Caraca. Eita. Olha, muita gente ia gostar de ter os dentes da Sunny. É porque os meus dentes são muito sensíveis, então os dela seriam melhores pra... O meu também, amiga. Pra viver. Ele vive chorando quando fala mal dele. Vai conseguir coisa. Pedra, osso, metal, beleza. Cara, ela pega uma pedra e transforma em um ornamento projétil. Fica liso, cara. Nossa, mas enfim. Sem contar as toras de madeira. Não, né? Mas a melhor habilidade dela ainda é jogar pôquer. É, caraca, a habilidade de pôquer é sensacional. Pô, nossa. Não tem nada a ver com os dentes. Mas enfim, vamos lá. Eu sou o Mug e eu senti falta do Ted, do Marsh e da Lily. Ah, Olha o fanboyzinho. Aqui é o Seiji e eu vou usar essa desculpa também, ó. Essa assinatura não vale não, hein, ó. Eu sou destro, mas assinei com a minha mão esquerda, tá? Cancela esse negócio. Caraca, é verdade. Ô, não, na moral, eu achei meio forçado isso, mas beleza, vamos seguir. Aqui é o Bira e eu realmente queria ter Doutor Ubirajara, Ubirajara. Doutor Ubirajara, Ubirajara. Bem louco. Bom, a gente já falou bastante aí, já demos até alguns spoilers da série pra quem não assistiu, né? Mas eu acho que tá bem interessante. Então, galera, presta atenção que esse cast vai ter muito spoiler desde o começo, então não vem xingar a gente depois, tá? Muito obrigado de nada. Obrigado. Nossa, obrigado. Sua famosa conta e risco. E agora eu queria que o Seiji, como sempre, porque eu confio muito na palavra do Salvador Seiji, que dê a ficha técnica aí da série. Quer dizer que assim, você não confia no Tenshi no Mug, né? Mas tudo bem. Eu já tava pensando. Eu discordo com ele, mas tudo bem. Bom entendedor, meia palavra basta. Levemente ofendido estou. Não estou. Só bom, aceito. Bom, Desventuras em Série, ou Lemony Snicket Desventura em Série, é uma série da Netflix, foi lançada em 13 de janeiro de 2017 e foi desenvolvida pelo produtor Mark Hudson e baseada na série de livros escrita pelo Lemony Snicket. É um pseudônimo, né, do Daniel Handler. Que é o alter ego, né, do autor. Isso, pseudônimo. Uma curiosidade é que ele queria se botar nos livros, ele não queria só escrever o livro. Ele queria fazer parte da história. Por isso que ele criou... O pseudônimo, né? Isso. Exatamente. Bom, ele tem a série tem 8 episódios, né? Que é a primeira temporada. E provavelmente vai ter mais outras 2 temporadas. Então, fazendo 3 temporadas. Contabilizando, então, todos os livros, né? Adaptando todos os livros da série. É porque eles seguem um padrãozinho de cada livro, são 2 episódios, né? E como são 13 livros, se você fizer as contas, vai dar 2 temporadas de 8 episódios e 1 temporada de 10 episódios. Que provavelmente é o que eles devem fazer mesmo. Por aí. Bom, então, a direção é do Barry Sonnenfeld, o mesmo diretor que acabou abandonando a direção do filme de 2004, né? Então. Peraí, só um minuto. São 4 diretores, não? É um diretor pra cada 2 episódios. Não, mas ele é o principal. Não, ele é o principal. Certo. Uhum. E a série é um gênero de drama, mistério e humor negro. Na verdade, é uma série meio triste, né? É uma série assim, pesada. Não sei se é pesada, mais ou menos, mas ela deixa... Ela deixa muita coisa em aberto, né? Toda hora. Então você, tipo, você assistiu, vai, 8 episódios e não aconteceu nada, basicamente. Basicamente. Bom, Tenchi, comenta um pouquinho da história da série pra galera. Você que é o especialista desse podcast. Ela virou especialista, olha a cobrança. É o único cara que leu os livros certinho, fez, viu tudo e beleza. Cadê a Fê pra apoiar minhas decisões? Eu preciso de alguém com mais credibilidade do que eu. É, complicado, né? Eu tô te dando credibilidade, cara. O Sage é o cara que você confia. Mas o Tenchi você dá credibilidade. Uma hora você chega em mim. Vamos lá. Calma. Alta surpresa para o Mug. Hoje não. Vamos lá. É, assim como no livro, no filme e na série da Netflix, ela conta a história de 3 irmãos, os irmãos Baudelaire, que são a Violet, o Klaus e a Sunny Baudelaire. É, eles acabam descobrindo que os pais deles morreram num incêndio e eles são botados em numa casa de adoção. No caso, eles são transportados entre parentes e eles acabam caindo na mão do Conde Olaf, que é um ator em fim de carreira, que só quer saber da fortuna deles. Então, ele começa a fazer planos mirabolantes, cheios de finais horríveis, para tentar botar a mão em toda a fortuna dos Baudelaire. A série anunciada pela Netflix foi anunciada em 2014, e ela vai abranger os 4 primeiros livros na primeira temporada, que em português é O Mau Começo, A Sala dos Répteis, O Lago das Sanguessugas e A Serraria Baixo Astral. No filme tem até uma diferença, eles inverteram a ordem de alguns livros. Então você tem o primeiro livro como a finalização do filme e você tem o Sanguessugas como o segundo, igual no segundo não, porque ele acontece, ele passa muito rápido por essa parte toda. Eu nem posso dizer que ele seria uma continuação, né? Uma coisa interessante é que o livro ele chama Serraria Baixo Astral, né, aqui no Brasil. Isso. E na Netflix ficou Serraria Alto Astral, né? Ah, eles mudaram? Nem me liguei nisso, cara. É, não sei se mudaram, não sei dizer qual é se mudaram, se é alguma coisa no nome brasileiro do livro, mas é Lucky Strike fica tipo Alto Astral na tradução. Tanto nos episódios, tá tudo, aparece Alto Astral, não aparece Baixo Astral. Eu até achei estranho, porque eu fui olhar na verdade eu tinha visto numa loja, né, que o livro era Serraria Baixo Astral, mas eu tenho certeza que o episódio era Alto Astral. Aí eu fui ver realmente, diferente, assim, não sei porquê. Eu lembro como Baixo Astral por causa da tradução, né? Sim, e pra mim faz mais sentido Baixo Astral, porque pelo menos dentro da história o nome Baixo Astral faz mais sentido do que Alto Astral. Bom, mas pra quem não conhece, né, a série de aventuras em série é uma série de 13 livros que foi lançada entre 99 e 2006, né? Ela foi escrita aí pelo, esqueci o nome, Daniel Handler, que usou aí o pseudônimo de Lemony Snicket, que se coloca como personagem dentro do livro, né? Sendo ele o narrador da história e o personagem também ao mesmo tempo. E em 2004, como o Tenchi já comentou, a série teve um filme, que foi estrelado aí pelo Jim Carrey, e dividiu muitas opiniões, porque teve uns problemas de produção. Tem gente que gosta mesmo assim, tem gente que acha que foi bem mais ou menos, que mudaram muita coisa. Eu encontrei muita gente que acha que o filme foi muito melhor que a série, né? A gente vai entrar nessa discussão, mas... Eu particularmente não vi o filme, mas eu achei a série interessante. A série, ela tem um problema de... Já dando minha opinião, ela tem um problema de tempo. Ela demora muito pra acontecer as coisas, né? Os episódios muito longos que não acontecem nada. O ritmo dela é meio devagar. Mas eu acho que foi a ideia e pelo menos até o que eu vi de opinião, foi o que mais foi bem próximo dos livros, assim, tá bem fiel. Então você não pode nem reclamar muito, né, dessa questão. Blue skies smiling at me. Nothing but blue sky. Bom, então o Mugi vai começar a falar dos personagens e começa com a Violet, Mugi. Certo. Violet Baudelaire. Violet Baudelaire é uma das crianças Baudelaire, né? A Violet é a irmã mais velha, né? E ela é... Qual o nome da atriz? Malina Wiseman. E ela é interpretada pela Malina Wiseman. Né? Não conheço muitos papéis dela, enfim, mas conheci a atriz. Ela fez a Supergirl criança. Eu não conheço Sério? Ela também. Ah, série, é. pode crer, ela fez a Supergirl porque... Nossa, putz, mandou bem. Agora eu lembro dela. Mas enfim. Eu não assisti a série inteira, eu assisti só os primeiros episódios, mas ela aparece em alguns episódios em flashbacks. Ela aparece em alguns episódios de flashback, é legal. Mas vamos falar da Violet, não da Supergirl. Ela é uma menina esperta, inteligente pra caramba e, digamos assim, uma pré-cientista no quesito de invenções. Ela é uma engenheira, né? Uma inventora. Ela é uma engenheira, é uma inventora. Mas ela só funciona com cabelo preso. Com cabelo solto ela não funciona. Não, cara, é toque, ela tem toque, você não tá entendendo. Não, é aquele momento, a porra ficou séria, vamos lá. É que aí você pega o bonézinho e você vira pra trás, né? Isso, é aquele momento que o Ash pega o boné e coloca pra trás, o Zoro coloca a banana na cabeça e por aí vai. Mas é engraçado que assim, ela só põe a mão no bolso, você já sabe, agora vai rolar alguma coisa. todo personagem que assim é, digamos assim... É incrível, vai começar a fazer alguma coisa incrível, ele tem o momento de demonstrar que ele vai entrar na versão final dele, entendeu? Tipo, ele vai entrar em ação, né? Ele vai entrar em ação, exatamente. E a Violet é assim, é uma menina extremamente inteligente, destra, importante falar isso, destra. Eu não entendi por que era tão importante falar isso, só entendi depois. Essa parada, quando o narrador entra e fala algumas coisinhas, você fala, tá, foda-se que você disse isso. Whatever. Assim, não me importo. Aí quando você vê, foi por isso que ele disse isso. Ele meio que dá um spoiler disfarçado. São vários spoilers, cena. Né? Por isso que eu não me sinto culpado em dar spoilers de Desventuras de série, porque eles já dão spoiler na abertura, eles dão spoiler com o narrador. Então, tipo... Não... Depois eu tive que voltar pra ver algumas coisas, tipo, quando o narrador tá passando nos túneis da vida ali, que falei, caraca, por que eles mostravam aquilo no começo, mas beleza. Falando da Violet, eu acho que ela é uma das coisas mais legais entre os irmãos Baudelaire. Cada um tem o seu charme, entendeu? Mas ela em si, eu acho a principal em si dos Baudelaire. Eu gosto muito dela. É opinião minha, pessoal. Vocês podem até falar. Mas sabe o que é? Eu acho que ela rouba a cena, porque ela é uma boa atriz. Ela rouba a cena, exatamente. Sim. Porque, assim, o garoto não é um bom ator, apesar dele representar bem o Klaus. Eu acho que eu acho que o menino, ele é mais iniciante do que ela, então ela acaba roubando a cena. Então, ela chama mais atenção na série, eu acho. Né? É que, na verdade, eu peguei meio... Sabe quem chama atenção? O bebê. Que você não sabe quando é computação gráfica. O bebê que você vê, tem hora que você vê que é tipo, é um gráfico mal feito, sabe, que eles fazem, mas é engraçado. É que assim... Quando joga o bebê pra longe, você vê que é uma boneca, é muito engraçado. Eu até gostava do Klaus em si, mas no final eu meio que parei de gostar dele, tipo, mas beleza. Eu peguei Ele virou um babaca, exatamente. Isso, ele é um babaca do caralho. A Violet é muito mais centrada, ela é muito mais a pessoa que vai resolver, e também ela ela é muito vítima também. Na verdade, os três são muito vítimas, né? Cara, você pega momentos que a Violet está se ferrando, você tem momentos que o Klaus está se ferrando, você tem momentos que a Sunny está se ferrando, são três vítimas. Assim, a Sunny, na verdade, nunca se ferrou, né? Porque eles não podem dar esse tipo de violência gratuita em qualquer lugar. A Dra. Orwell pegou ela pelo colarinho, o bebê pelo colarinho, e ficou arrastando ela lá, jogou ela pro alto. Como ela não se ferrou? Cara, você não pode mostrar uma violência gratuita assim, não importa a mídia, com o bebê, tá ligado? É verdade. Qualquer coisa com bebê é muito tenso, né? E uma coisa importantíssima, acho que se falar da Violet, é o seguinte. Ela é que é a detentora da herança, digamos assim. Quando ela for maior de idade, ela vai controlar ela mesma a herança que eles receberiam dos pais que morreram, né? Então, por conta disso, muitas coisas acontecem com ela por quererem fazer coisas com ela para pegar essa herança para eles, né? Essa herança, né? assim, a responsabilidade da família acaba caindo nos ombros dela, né? Exatamente, exatamente. É, a Violet, ela, assim, em volta dela, que acontecem as coisas que o Olaf, que a gente vai conhecer, é, quer fazer. Ele quer se casar com a Violet, ele quer fazer qualquer coisa para conseguir a herança da Violet, entendeu? Se, e uma coisa que eu sempre quis saber, se a Violet porventura morrer, essa herança cairia pro Klaus? Não, cairia pro... Ok. Pro Klaus, é. Na verdade não é pro Klaus, a herança é dos três igual. Só que ela poderia usar por ter... É. Mas só ela que pode usar, manusear, porque ela... cada idade. Porque ela viraria... Mas aí se ela morre antes, eu acho que o Klaus só poderia pegar quando o Klaus tivesse 16, entendeu? Ah, é, exatamente, é isso que eu penso também. Eu vejo também a Violet, ela é uma... Ela tem a responsabilidade da irmã mais velha. Então ela cuida muito bem da Sunny, ela cuida muito bem do Klaus, entendeu? E eu vejo isso bastante nela, sei lá, não, ela cuida muito dos irmãos dela. Irmãos? Tipo, irmãos da dos igreja? Irmãos? Irmãos? Irmãos da igreja. Irmãos? Você disse irmãos? E ela realmente é mais inteligente, isso é falar desde o começo. E ela faz coisas realmente muito idiosas. Cara, quando ela fez, tipo, praticamente uma mochila que escala coisas, tipo, eu falei, cara, como? Não, mas ok. Ela é engenhosa pra cacete, mas ela demora também, viu? Porque tem hora que ela podia já fazer lá atrás, ela fica, tipo, ai, o que eu vou fazer? E faz aquela carinha de choro dela lá, e não resolve porra nenhuma, e daqui a pouco ela vem com uma ideia que também não dá certo. Né? É raro as ideias que dá certo também, porque a mochila não deu certo. O Gatling Hook. Não, deu certo. A ideia dela deu certo. Cara, todas as ideias delas dão certo. Agora, se o outro lado vai agir igual um imbecil, a gente não sabe, entendeu? É. Ela tem uma ideia muito boa. A única coisa que deu certo mesmo foi o macarrão. Tá, o macarrão também tava parecendo delicioso. E aí ela juntou o fiozinho da máquina com o chiclete lá. Só isso que deu certo. Mas então vamos falar do Klaus. Não gostava dele nos livros e eu passei a odiar ele na série. Por quê? Então fale sobre o Klaus, explica que você odeia ele. Vamos lá. Klaus é o irmão do meio dos Baudelaire, o único menino da família. E ele é um, como o Conde Olaf fala, um verme dos livros. Ele adora livros, ele já leu livros sobre tudo que você pode imaginar. A desculpa dele é assim, já li um livro sobre isso. Ele já leu qualquer tipo de livro. Tipo assim, ele sabe tudo sobre tudo, entendeu? Exatamente. A função dele é saber o que precisa fazer, porque a irmã só consegue criar. Então assim, a gente precisa fugir, certo? Eu já li um livro sobre fugir. Então ele consegue aplicar a teoria na prática, né? Isso é uma parada legal dele, mas ele é muito inseguro. Sim, ele tem medo de fazer as coisas. Muitas vezes, até com as próprias afirmações dele, isso acaba tornando ele um personagem chato, Vitória. Porque o cara tem todo o conhecimento e é inseguro, sabe? Ele dá uma melhoradinha. É, pra ele ser seguro, ele tem que ler muito. Só... Não, mas ele sabe a regra do Tio Ben, né? Tipo, ele tem o poder, mas ele tem uma responsabilidade grande, então, né? Boa, gostei disso. Não, por exemplo, teve uma vez que eu vi ele seguro, que foi logo na parte do mau começo mesmo, que foi quando ele leu aquela parte de advogados lá e de leis, e ele chegou pra conversar com o Olaf. Ele sabe mais ler do que a juíza, né? É. Exatamente. Nossa. Mas, beleza. Ali, no mau começo, achei ele legal. Porque ele teve essa jogada e teve a jogada do final também, que ele, tipo, começou a explicar, tipo, um monte de coisa que não foi falado pra gente, porque se fosse falado, a gente ia falar, cara, vocês estão falando merda, ao menos legalmente falando. Para, tá chato pra caralho, para que tá chato. Isso é exatamente isso. Entendeu? Não, na verdade, não só para que tá chato. Eu entendi que eles não explicaram exatamente, deixaram tipo meio que o Klaus falando sem a gente saber o que ele tava falando, falando pro teatro ali que ele estava, porque era nítido que as leis de lá não são as leis tipo, convencionais de qualquer lugar. Porque a lei que foi colocada então, ali não... Eu acho que seria até bom a gente falar um pouco do mundo, né? É uma pra boa, o pessoal é uma entender boa. Como é a mistura do mundo que o autor criou. é legal falar porque, assim, o mundo lá onde se passa a história, ele é um misto de um mundo atual, né? Com um mundo meio vintage. Não sei bem se vintage. Meio steampunk, né? Meio vintage. Meio plástico. É um mundo plástico. Bem pouco steampunk, mas tem. É tipo assim, então, ao mesmo tempo que você tem, tipo, celulares, eles falam de televisão, falam de coisas assim, tipo, eles mandam carta pra fazer as coisas e, não, tipo... Tem umas coisas bem antigas, os telefones são antigos, aqueles telefones antigos, é... Tipo, eles misturam muito das duas coisas. Televisão antiga. É, eles misturam muito das duas coisas. Os móveis são antigos, a estrutura de casas é antiga. De ruas. Aí, tipo, ao mesmo tempo que eles falam disso, eles falam de cartão de crédito, então é muito misturado, né? É, e lembrando que o Desventuras em Série, ele é feito de um livro que o foco é para crianças, né? Então, exatamente. Então, essa parada, porque... Pré-adolescente, digamos assim. Então, ele tem que ter uma linguagem, um linguajar, né? Um foco na história que a criança vai entender, vai absorver, com toda aquela coisa de aventura. Mas tem que explicar direitinho, né? Porque tem algumas coisas que se não entende. Leis, vai explicar leis para as crianças, né? Vai explicar uma coisa assim, mais mastigadinha, ok? Parece meio bobo pra gente, mas... Tem que mostrar isso direitinho. Né? E é muitas vezes que o livro e a série faz, né? Ensinar vocabulários novos. Também. Uma das funções. É. Nossa, e eles explicam. É, tem até uma hora que eles falam. Ah, uma criança que conhece essa palavra, né? Tipo, onde já se viu? É, próprio. Próprio tem dois R, gente. Tem, não é próprio, é próprio. Não, é legal isso, eles explicarem as palavras, cara. É muito legal mesmo. Bom, então, Sage, agora você fala da Sunny. Bom. A outra personagem, a irmã mais nova, é a Sunny Baudelaire, né? Feita pela Presley Smith. É o bebê, né? O bebê que tem os dentes poderosos pra caramba, viu? Que rói qualquer coisa, gente. E... O bebê que joga poker. Seja, tu que manja assim disso, eles usaram gêmeos pra fazer, tipo... Não sei, deve ter usado, talvez. Não. Pelo menos, em todos os que eu vi, só tem o nome de uma criança, que é a Presley Smith. O filme tinha usado. Não tem nome de duas, né? Porque normalmente quando é gêmeos, eles põem o nome das duas. No filme tinha usado, na série. Boa parte também usa CG também, né? Pra criança ali, né? Então. Um CG bem tosco, inclusive, mas... Bem toscão pra... Ela foi naquela tora gigante ali. Caramba, que louco. Nossa, não, sério. Teve momentos ali bem trash. Não, ela embaralhando o baralho pra jogar poker com o cara dos ganchos. É muito engraçado. E ela tava roubando. Ela botou um Royal Street Flash na... Tava roubando ainda por cima, cara. Ela botou um Royal Street Flash na mão dela, cara. Jogando poker e roubando. Porra. É muito bom. Puta sacanagem, cara. Não, mas então, ela é uma espécie de alívio bem cômico nessa história, né? Já que ela tem os dentes poderosos, pra uma criança entender. Ah, que legal, um bebê que tem essa coisa absurda. Meu Deus do céu, que louco. E os comentários que ela faz são muito bons também, né? Aqueles comentários, o que ela falou? Eu também não entendi nada. Não, e é legal que ela fala de uma forma, e os irmãos entendem, né? É, e às vezes respondem o que ela fala, né? E respondem, exato. Tipo, ela fala em bebê e ex, entendeu? E eles entendem, é impressionante ela isso. Ela fica balbuciando algumas coisas. Porque essa é uma depois... parada, a Sunny, ela é uma dos personagens mais inteligentes do livro. Tem gente, por exemplo, tem uma declaração que ela faz, que não botaram na série... O que acontece? A pessoa mais inteligente de Desventuras em Série é o Montgomery. Ele era a pessoa mais inteligente, certo? Mas ela é... Tem gente que diz que ela é tão inteligente quanto o Montgomery. Então, tipo, ela é mais inteligente que os irmãos, ela tem uma habilidade de super dentição absurda. Isso acaba fazendo com que ela seja um dos personagens mais legais da série. E pensem bem, porque esses são apenas os dentes de leite dela. Ela tem quatro apenas. Só tem quatro, cara. Né? Só os dentes de leite é bom. Pô, então imagina quando essa mina tiver os dentes de leite. Já tem emprego, cara. Definido, já era. Já, cara, em qualquer lugar, né? Trabalhar na serrateria, né? Ela pode, agora que não tem mais funcionário lá, ela pode arrumar um emprego lá. Mas enfim, o próximo personagem é o Conde Olaf, né? Que eu vou falar pra vocês, que ele é interpretado pelo Neil Stella Patrick Harris, né? Porque ele é estrela de espetáculo. Não, não estou falando que ele é ruim, ele é muito bom na série. O papel dele é muito bom. A versatilidade dele fazendo todos os personagens é muito boa, né? E ele cantando também, e faz, enfim, ele é um ótimo ator, ele é um ator bem completo. Mas o Conde Olaf, no geral, ele é o vilão da série, o grande vilão principal, né? Tem outros vilões aí no meio, mas ele é o principal. E ele quer roubar a herança das três crianças. Ele é um primo muito distante aí dos pais, e não sei como que é bem no livro, mas na série eles dão a entender que ele tinha algum contato com os pais no passado, né? Tanto que... Eu não sei se isso vai ser explicado lá pra frente, mas no livro, na série dá a entender. Não sei se é... Eu vou dar um spoiler. Sim. Não, ele explica. Eles vão explicar tudinho. O que acontece? O Conde Olaf e os pais dos Baudelaire, eles faziam parte da mesma organização secreta, a VFD. Isso dá pra entender que tem essa organização secreta, né? Isso, que é a marca do olho que você vê em todos os lugares. A tatuagem que ele tem. Isso, é tudo a VFD. E se vocês quiserem, eu explico. Não, eu quero esperar, eu quero esperar. Decidi esperar, foi Mugi. Eu decidi esperar, A grande característica do Conde Olaf na série é ele se fantasiar de personagens pra ir atrás dos Baudelaire quando eles fogem ou quando ele perde a guarda e enfim. Então, cada vez que eles... A primeira livro, ele é o grande vilão, né? Porque os Baudelaire vão pra casa dele e aí ele faz as crianças fazerem macarrão lá pra trupe de teatro dele, maluca lá. Que parece... Sabe, a trupe de teatro lembra aquele filme das crianças peculiares lá? Parece as crianças peculiares que cresceram, sabe? Ah, sim. Eu achei muito parecido a questão. As duas gêmeas, é muito aquilo, dá muito medo. Não sei vocês, mas eu achei muito bizarro aquilo. Ah, sim, as velhas. Mas... Ele tem aí esse grupo de teatro, que é um grupo meio falido. Ele tá totalmente falido, a casa dele toda destruída, né? Toda ferrada. Ele tá totalmente quebrado, eu não entendo como ele tem seguidores, tá ligado? Tipo, e como ele consegue se fantasiar tão bem, né, e tão rápido. Não. Mostrou uma parte lá que ele tipo, mesmo sem recurso nenhum, ele conseguiu se virar lindamente, que é pra ele entrar no banco. Quando ele virou o... Quando ele entra no banco, é verdade. Que ele sai pegando as coisas na rua das pessoas. Nossa, né? Aquela cena foi fantástica, cara. Eu tenho uma teoria que a habilidade do Olaf é transformar todos os adultos em volta dele em imbecis. Pode ser. Essa, pra mim, é a habilidade dele. Mais que o Paul? É mais que o normal, na verdade. Não, mas ele não conseguiu fazer isso com o Timonte. É, só. Então, o único. Como não? O Timonte pensava que ele era um cara lá da parte de cobra, não que ele era o Conde Olaf. Não, mas ele. Não, o Timonte desconfiou dele desde o começo. Tanto que ele levou ele pro cinema porque ele sabia que ele tava fazendo alguma coisa errada e tal. Então, desconfiou dele. Só errou que ele era espião de outra coisa. Exatamente. Né? Por isso que eu falei, por isso que eu disse que a Sunny disse que o Montgomery era o mais inteligente de todos os 13 livros, ele era o mais inteligente. Mas ele continuava sendo burro. Como todo mundo. Exatamente. Mas o que me incomodou um pouquinho nisso... Assim, eu gosto do Conde Olaf e eu gosto do Neil Patrick Harris. Mas o que me incomodou um pouquinho é que ele ficou muito estrela da série. Tipo assim, eu sei que ele é o nome mais conhecido e tudo mais. Mas não é ele fazendo o Conde Olaf. Tipo, não é ele na série de Aventuras de Série. Tipo, a série de Aventuras de Série feita pro Neil Patrick Harris, sabe? Dá essa sensação. Não sei se foi a mesma coisa com o Jim Carrey no filme, porque eu acredito que o Jim Carrey também tenha uma força muito grande, né? Ah, foi. É um nome pesado, né? E é um cara legal. Então, o problema do filme do Jim Carrey é que não é Desventuras em Série, né? É o filme do Jim Carrey. Então, eu acho que fizeram a mesma coisa. Tipo, é a série do Neil Patrick Harris, não é Desventuras em Série, entendeu? Eu tive um pouco dessa sensação. Mas eu acredito que faça sentido com o livro, porque ele é o grande vilão da série. E ele é o cara versátil que se veste de tudo lá. A melhor personagem é a recepcionista da doutora... É a secretária. Cara, é muito engraçada. É demais. Cara, eu gostei muito do Stefano, porque eu gostei muito do sotaque que ele fez. Stefano! Um negócio meio italiano, meio pra dentro. Eu achei sensacional. Como que era o nome da recepcionista? Esqueci o nome da recepcionista. Vamos ver aqui, se eu acho. Não lembro. Porque até uma hora que ela chega, ela fala o nome dela, tipo, ela fala, o nome dela, e tipo, ela fala biscoitos, né? Aí depois ela muda, biscoitos, meu nome é tal, tipo, ela muda, Shirley, troca, é Shirley. Ele tem esse problema com o nome dele, porque ele é tão cheio dele, tão cheio de si, que até na hora de mentir ele, não, meu nome é... Aí ele trava, aí ele tem que lembrar. Meu nome é Biscoito, você aceita uma Shirley? Tipo, ele faz umas dessas. Ele interpreta ele mesmo, por tipo. Mas na série, o que ele faz? Como cada dois episódios é um livro, os dois primeiros ele faz o Conde Olaf mesmo, né? Ele não interpreta ninguém. Salvo no. Ele interpreta ele mesmo no casamento, né? Mas enfim. Depois tem a. Ele faz o Capitão Chan. Primeiro ele faz Stefano, desculpa, no segundo arco, que é o assistente do herpetologista, né, do Dr. Montgomery. Aí depois ele faz o capitão, que dá em cima da velha, e depois ele faz a Shirley, que é a recepcionista do consultório, que já tá mais cagado do que tudo, assim, ele não engana mais ninguém, entendeu? Na verdade, não me engano, as crianças desde o começo, mas... É, porque o que é mais ou menos assim, né? Lembrando que é baseado numa história para crianças, então a cada livro, o objetivo do vilão é pegar a fortuna da família Baudelaire, dos órfãos Baudelaire. E como ele quer fazer isso, ele quer ser o tutor legal dessas crianças, então ele cria algum plano para ele tentar ser o tutor. No primeiro, ele assim, então eu sou o tio, depois ele vai querer se casar com a Violet, beleza. No segundo, que vai ser no segundo, que ele é o Stefano, então assim, não, o professor, ele morreu, mas me deixou como seu tutor legal, o assistente novo agora, né? Então, beleza. Caraca, essa pra mim é um absurdo. No terceiro, assim, não, a sua tia, antes de morrer, escreveu uma carta ali, em que um cara que ela acabou de conhecer vai ser o novo tutor legal. E o quarto, assim, não, a criança, aquela recepcionista, né? É uma senhora que sempre quis ter filhos, então ela precisa ter algum motivo legal, força, né, pra poder adotá-lo. E o cara lá, o chefe, diz assim, eu só vou permitir adotar se acontecer algum acidente grave e ele precisa de adoção, né? Então, esse é o plano dele, todo momento. Cara, agora, sério, é tipo aqueles planos, sei lá, da equipe Rocket, cara. O que vamos planejar agora pra poder pegar esse Pikachu desgraçado, né? E ele tá sempre disfarçado de alguma coisa. Sabe, eu me identifico muito com esse livro em relação ao Scooby-Doo, cara. Também. Nossa, boa. Se não fossem essas malditas crianças, esse bebê. E as crianças estão sempre armando um plano pra conseguir desmascarar, né? Porque só elas reconhecem de cara que esse cara é o Conde Olaf, pelo amor de Deus. E os adultos tapados não notam. Ele é o Conde Olaf? Não, você tá maluco? Não, eles reconhecem na cara. Tipo, ele apareceu, oi Conde. Tipo, é o Oi Conde, tá ligado? Tipo, é o Conde Olaf. De novo, e aí? E os adultos? Você tá doida? Não é o Conde Olaf. O Conde Olaf é um cara malvado, ele tá fugido aí, sumido. Olha a cara dela, não é o Conde Olaf. Você tá louca, né? Então, ai meu Deus do céu, esses adultos, como é que eu vou provar esse negócio agora, porra? E eles tentando se escapar de todo momento. É interessante. Agora, de todos os adultos que tem aí, eu acho que o que eu mais odeio, de raiva, assim, de, tipo, cara, é o que pensa mais besteira de não conseguir enxergar as coisas, é o cara do banco que eu esqueci o nome. Arthur Poe. É o Mr. Poe. Fala, pode falar dele já. Ah, é o próximo. Nossa, não tinha visto ali. Não era, mas pode falar. Ah, agora já foi. tinha o narrador. Tá. Então, Arthur Poe é o cara do banco que eu tenho mais raiva desse toda essa desventura em série que acontece em cima dos Baudelaire. Por quê? Porque ele é o cara que, teoricamente, deveria chegar para socorrer os Baudelaire. Ele não é uma pessoa boa, de coração. De coração, ele não é, porque ele só tá fazendo as coisas para ser promovido, né? Exatamente, exatamente. A família dele, então, nem se fala. A esposa dele só... A mulher dele dá uma raiva também. Puta que pariu. Por um curto período, ele acolhe os Baudelaire na própria casa de uma forma... Acolhe, entre aspas. Acolhe, assim, tipo, não toque em nada, você vai dormir no chão. Não toque em nada, vocês têm uma cama, fiquem aí até poder me livrar de vocês. É isso aí. Mas, se vocês pararem pra pensar, foi o melhor período dos Baudelaire que eles tiveram depois da morte dos pais deles. O narrador até fala, isso aí tá ruim, mas é o melhor que eles vão passar nessa história, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, ele é uma pessoa ruim de coração? É. Mas dentre os piores coisas ali, ele fica até bonzinho, digamos assim. Assim, eu não acho que ele seja ruim de coração, sabe? Eu acho que ele só é estúpido, como eu falei, todos os adultos. Ele é tolo, ele é ingênuo demais. Ele não acredita na opinião das crianças. As crianças falam, esse cara é o Conde Olaf, você tá vendo? Não, não é. Você tá doida, garotinha. Não pode ser. Conde Olaf tem uma tatuagem na perna esquerda? Ah, mas esse cara não tem perna. Esse cara não tem pé. Beleza. Agora, fora isso, o que acontece? Ele também é o responsável por designar os tutores legais dele. Dos Baudelaire. E ele, obviamente, é totalmente enganado pelo Olaf e é colocado... ele coloca os Baudelaire na proteção do Olaf. Proteção, entre aspas, novamente, do Olaf. Entendeu? Que é o que a... O que desencadeia todas essas desventuras em série. O que me incomoda é que ele tosse muito. Isso, eu ia perguntar exatamente. Teixe, diga. Não sei se isso é um spoiler muito grande, mas eu acho que eu estou pronto mesmo assim se for. Por que que o Arthur Poe tosse? Isso deve ter alguma explicação, né? Tem, é possível. Tem. É pesado, é forte. É desventuras em série. Não, eu não quero saber, então. Não, vamos deixar isso em aberto. Então não quero saber também. Vamos deixar isso em aberto. Deixa em aberto. Eu pensei que seria só, tipo, uma coisinha, assim, mas se for uma coisa que vai entrar e vai ser importante, deixa quieto. Eu desde quando percebi que quando ele entrou, ele fica sempre tossindo, eu falei, cara, não é possível. Alguma coisa tem que ter ali. Não foi falado nada nessa primeira temporada. E eu falei, caraca, o que acontece aqui? Mas beleza. O próximo personagem é o Lemony Snicket, né? Que é o narrador, ao mesmo tempo que ele é o autor da história. Melhor personagem. É, ele é um personagem que tá dentro da história, o que sabe o que aconteceu. Mas na verdade ele sabe, mas ele sabe tarde demais, né? E ele tava na história como um investigador, que tá investigando esse caso pra entender o que aconteceu, né? Porque é um caso meio complicado. E assim, o ator rouba muita cena. O ator é o Patrick Warburton. Cara, ele é muito bom, assim, ele chega no momento certo, ele faz um comentário no momento certo, é aquilo que a gente até comentou, que, por que que ele falou essa merda, e depois na cena seguinte explica por que que ele falou essa merda, né? E ele fica, eu achei mais legal que tem hora que ele aparece no meio da cena, e aí ele começa a falar, tipo, ele quebra a quarta parede e começa a falar com a gente, né? Sim, exatamente, ele quebra a quarta parede direto, ele tá ali pra quebrar a quarta parede, ele tá ali como narrador, na verdade, né? Mas ele, às vezes ele quebra no meio da cena... pra explicar alguma coisa e tal, e volta. Ao mesmo tempo que ele também tem um mistério que deixa em aberto toda hora, que é a história dele também tá sendo contada. Isso é uma parada que eu achei bem legal, que é um esquema de roteiro muito bom, assim. Eu lembrei o filme que eu queria lembrar, que, tipo, pra mim ele tava muito marcado de algum filme que eu não me lembrava, eu me lembrei agora. Ele é o agente D do Homem de Preto. E uma curiosidade aí também, já que o Mugi começou com essa história, que ele não fez teste, foi o único ator que não fez teste pra participar, porque ele... O diretor lá, o produtor, queria que fosse ele, mandou uma cartilha, você quer fazer? Ele falou, quero, e ele já foi, tipo, no dia seguinte começar a gravar, entendeu? Caraca. Ele foi, tipo... Mas ele é o melhor, cara, ele é o melhor personagem. Sim, ele é o melhor. Que eu falei, gostei, eu gravei um podcast com o pessoal do Tô Com Fome também, bem mais curto, sobre desventuras em série. Foi, assim, a nossa visão geral sobre a série da Netflix. E ninguém gostou, cara, do Neil Patrick Harris. Ah, do Neil Patrick Harris. É porque o Neil Patrick Harris, ele tem um problema, que é um problema de alguns atores, que todos os personagens dele ficam iguais. Sabe quem é assim? Johnny Depp é assim. Johnny Depp é o síndrome de Johnny Depp. Então, se você assiste qualquer trabalho do Neil Patrick Harris, é o mesmo personagem que ele tá fazendo. Até o Barney é muito parecido com o Conde Olaf, que é o mais conhecido aí. Então, chega uma hora que incomoda um pouco. São personagens excêntricos que roubam a atenção. Esse é o típico personagem de Neil Patrick, entendeu? Então, todos os personagens são muito parecidos. Então, acaba que você fala, de novo, ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez... dois, três anos atrás, sabe? Mas são personagens que eu gosto, então, tipo, eu não reclamo, entendeu? E às vezes ele faz papéis menores em outros filmes, outras coisas que são parecidos também. Então acaba que ele só faz isso, vai, vamos dizer assim. Não, não tô falando que ele é ruim, porque ele é, pra mim ele é muito bom, ele canta, dança, faz tudo e tal. Mas é, ele tem esse pequeno probleminha aí, que é o mesmo problema. Ele faz pra você no AP, no AP de vocês? É, pois é. Mas enfim, bom, agora vamos falar aí dos personagens que são secundários, que apareceram ao longo dos episódios aí, mas eles têm um papel importante na história porque alguns morreram, enfim. Vamos lá. A primeira aí é a Justice Trolls. Quem vai falar da Justice Trolls? Beleza, bom. Temos então a Justice Trolls, né, que é feita pela Joan Cusack. Ela é a, ela aparece no primeiro... Na primeira história, né? No primeiro livro, né? Do Desventuras em Série. Isso, é no começo. Os primeiros episódios, né? Isso. Os dois primeiros episódios da série. Ela é a vizinha do Conde Olaf, né? Porque as crianças achavam que ela era casada com ele. Ah, você é casada com ele? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, pera. A princípio também eles pensaram que iam morar com ela. Eles pensaram assim, pô, bacana. E tipo assim, era uma senhora mega carente, solitária, e ela, tudo que ela queria eram crianças e tal, e ela não... É. Não, eu falei solidária, não solitária, solitária também. Solitária também, solitária também, né? Bonito, tem uma biblioteca na casa dela. Solitária também, solidária, aquela casa florida, ela com algumas necessidades que uma criança ajudaria... Só que, como diz o Lemony Snicket, então, acharam que é uma história feliz e ficar feliz? Não, não, não, não mesmo. Essas crianças não vão pra nessa casa dela. A profissão da Justice Strauss, ela é uma juíza, né? Juíza da Suprema Corte. Que é, o nome dela diz, né? Judge Strauss. Ela é juíza da Suprema Corte, sempre sonhei ser atriz, né? Exatamente. É, eu não sei como uma juíza da Primeira Corte consegue ser tão inocente como ela, né? Mas aí a gente entra no poder mágico do... Ela disse que a memória dela é muito ruim também, né? Do Olaf, que o Tench falou, né? E por aí. E ela fala que a memória dela é um pouco ruim em alguns momentos. Cara, eu não consigo lembrar de algumas coisinhas, eu não consigo ter uma coordenação motora pra fazer algumas atividades físicas, não consigo cozinhar, não consigo pintar esse negócio, não consigo consertar minhas coisas, etc. E ela tem uma biblioteca gigante. De tudo. De tudo, é. Todo qualquer assunto que você quiser tem na biblioteca dela. Isso aqui, esse assunto tá ali na seção G, ali, prateleira tal, na corredor tal, vai lá. Meu Deus do céu. Memória ruim, mas pra isso ela é boa. Bom, o próximo personagem é o Tio Monte, que é o interpretado pelo Asif Mandvi, que ele é um ator indiano. E, na verdade, o Tio Monte, ele é o Dr. Montgomery, que é teu nome e sobrenome iguais, né? Porque virou piada na escola quando era criança. E ele é um herpetologista, ele estuda répteis, né? Que é um nome bem difícil, na verdade, né? É, de falar herpetologista. Mas depois se acostuma. Olha, eu sinceramente, pra mim, é o personagem que foi o melhor realmente, tipo, de quem você poderia direcionar como guardião das crianças. Quando, tipo assim, é o que a história faz, né? Tipo, quando as crianças começam a ficar felizes, né? Ah, vem o destino. A história dá um... Vem a vida, a realidade. Vem a realidade dá um tapa na cara dela. Mas ele realmente, até onde eu vi, ele era o melhor possível pra cuidar das crianças, né? Concordo. Exatamente. Mas olha o resto também que apareceu, pelo amor de Deus, né? É, depois dele também é. E olha que eu fiquei com receio desgraçado quando ele apareceu. É, porque eu pensei que ele era do mal, alguma coisa assim. Mas depois, meu, tipo, o cara, ele é fascinante, ele faz a parada ficar fascinante, é. Não, quando ele começou a falar da... que ele queria fazer uma vingança com o pessoal da instituição de cobras lá, da associação dele, eu falei, cara, esse cara é do mal, não é possível, entendeu? E não, na verdade, é tipo, depois quando ele começou a falar, eu até entendi e me solia, assim, ajudaria ele a fazer as vinganças dele. Mostrando a cobra incrivelmente mortífera, que não é nada mortífera, mansinha pra caramba. É, o que acontece, eu acho que a introdução do Montgomery na série é pra mostrar que nada é o que aparenta ser, sabe? Ele é um cara que você pensa, caraca, ele vai ser tipo outro Conde Olaf, não é, tá ligado? Ah, esse cara quer se vingar de um jeito, vai matar todo mundo, não é. ah, o cara deu o nome da cobra mais perigosa e você pensa que ela vai matar todo mundo. É a cobra mais mansa do mundo, sabe? Então, tipo, é o famoso, as aparências enganam. É, a cobra, tipo, a cobra faz amizade com as crianças. A Sunny brincava com ela, cara, demais. Você acha que ele tá sendo enganado pelo Conde Olaf? Não, ele já sabe quem é o Conde Olaf, é um espião. Ele está sendo enganado pelo Conde Olaf, porque ele não sabia que era o Conde Olaf, só avisando. Ele só sabia que tinha alguma coisa errada, é. Mas ele sabia que não era um assistente de verdade, que sabe de cobras, né? Não sabe porra nenhuma de cobra. Ele achava que era um espião da... Da sociedade. Tipo, lá, do sindicato de herpetologista, isso. É, o ator, ele é muito bom também. A próxima personagem é a Tia Josephine. Fala aí dela, Tenshi. A grande Tia Josephine, ela é interpretada pela Alfred Woodard. É, cara... É muito legal, né? Ela é a famosa pessoa que era destemida em qualquer ação, que virou a maior covarde da face da Terra. Ela tem medo da energia elétrica. Ela tem medo de corretores de imóveis. De, tipo, de corretores de imóveis. Não, mas isso daí eu até entendo, mas vamos lá. Ela não gosta da sangue... Igual tem medo de advogados. Ela não gosta de sangue... Ela não gosta das sanguessugas do Lago Lacrimoso também. Dá pra entender. Um medo, né? É, então... Mas então, ela é uma outra parente aí dos pais das crianças, né? E ela, depois que o Tio Monte é morto pelo Conde Olaf, as crianças são levadas pra ela. Pelo Stefano com o Diona, as crianças são levadas até ela. Só que ela mora numa casa em cima de uma montanha que tá, tipo, pra cair, né? Numa casa horrível, longe de tudo e de todos. Que ela não usa energia elétrica porque ela tem medo, ela não faz nada porque ela tem medo. Não, é impressionante como ela tem medo de tudo, mas não tem medo de morar naquela casa. Na casa que ela mora. É porque ela tem medo dos corretores de... E não tem medo de sair com o cara que ela acabou de conhecer, né? Ela tem medo de vender a casa porque ela tem medo dos corretores de imóveis, por isso. É, e aí ela conhece um capitão, aí leva o capitão pra casa e nós descobrimos que o capitão é o Conde Olaf disfarçado, isso. Né? Isso. Capitão Shaw. E tá armando mais um plano aí. Capitão Shaw tá armando mais um plano aí pra tentar roubar e matar as crianças, né? Que é o que ele quer. Lembrando que a tia Josefina tem outras coisas estranhas também, uns tiques. Tipo, a gramática perfeita. Tem que todo mundo... Exato, a gramática. Não, na moral, o pessoal fala, que negócio chato, mas eu queria ter a gramática perfeita, cara. Na moral, e assim... Não, ela mostra pras crianças. Eu tenho um segredo que você... Se eu tô aqui querendo guardar, eu vou mostrar pra vocês. Tcharam, uma segunda estante de livros. Olha aí, ó. Meu Deus. Cheio de livros da gramática pra vocês usarem. Caramba. Porra, tia. Mas falando em segredos, só colocando um tópico legal de falar aqui. De acordo... Assim, com o decorrer de cada proteção, digamos assim, de cada guardião que eles vão tendo, eles vão aprendendo mais a respeito do que dos pais deles, né? E de toda aquela sociedade, né? Do que aconteceu, né? Então eles estão querendo descobrir o que aconteceu. Que, que depois o Tenshi vai falar um pouquinho mais pra frente pra gente, me parece. A próxima personagem é do Seiji. Bom, a próxima personagem é a doutora Georgina Orwell. Olha o nome parecido, George Orwell, Georgina Orwell. Então não tá aí à toa, não. Ela é feita pela Catherine O'Hara e ela é uma oftalmologista, né? Nunca confie em oftalmologistas, igual dentista. Nunca confie neles. Também, é. Ela tem visão de tudo e ela faz um serviço de hipnose também nas pessoas, né? Ela é oftalmologista, né? Ela controla os olhos, controla... Ela é má, ela é muito má. Não, ela é má pra caramba. Então, é uma coisa bem diferente na série pros livros aí. Tem uma parada que eu tinha que comentar. Ela não é par amoroso do Conde Olaf nos livros. Sério? Só da série. Não é. A Georgina Orwell, ela é uma oftalma, como eles falaram. E ela, só que ela é, tipo, muito má. Ela não é uma pessoa boazinha. E na série, ela é uma ex-namorada do Conde Olaf, que resolve se aliar com ele pra roubar as crianças, né? E ela tem uma característica muito forte, que ela hipnotiza as pessoas. Ela consegue hipnotizar todo mundo. Então, o Sir, que é o dono da serraria alto astral, baixo astral, sei lá, ele tem uma espécie de acordo com ela pra hipnotizar os funcionários pra eles trabalharem a troco de chicletes, né? Literalmente a troco de chiclete. A troco de chiclete. É bizarro, mas é isso. E, meu, ela dá muito medo, tipo, a fisionomia dela, o olhar dela. Sim, eu acho que ela conseguiria, assim, se destacar bem como vilã, sem ter incluído como par romântico do Olaf ali, facilmente. Sim. E eu acho que seria mais legal se ele tentasse seduzir ela, sabe? É. Mas eu gostei da participação dela também. E gostei da forma como ela morreu. Achei bem divertido. Horrível e divertido. Foi horrível, cara, na verdade. Pra uma série infantil. Pra uma série infantil foi bem fora do padrão. Então, é uma coisa que eu também penso. Tipo, pra uma série infantil, você falar de mortes, são umas mortes meio pesadas, né, gente? Mas isso depois eu discuto. Ah, Harry Potter tá aí pra falar que existe morte em história infantil, né? Essa história... Vocês querem falar de Rei Leão, pai... Então, não, os caras do teatro... mostrar uma mensagem. É que eu concordo, mas eu concordo com o Mugi que eles meio que dão uma banalizada na morte, né? Tipo, ah, morreu, a gente vai pra outra, tá tudo ok, esquecemos do que aconteceu no dia ontem, né? Eu não. Mas Eu, se eu conhecesse a história dessas três crianças aqui, vendo todas as notícias acontecendo, ó, assim, ó, chega o cara e fala assim, você é o próximo tutor. Eu não. Tô fora. Com esse imã de merda aí, deixa longe de mim. Vai pra outro, gente. Quer morrer, não. Bom, aí já comecei a falar um pouquinho dele, né? O próximo personagem é o Sir, que é o... Ele é interpretado pelo Don Johnson. E ele é o dono da Serraria Autoastral e, tipo assim, ele só quer ganhar dinheiro. E ele é bem, bem mal também, né? Como... Na verdade, ele é mal entre... Mas, assim, ele não é todo mal, que nem, tipo, os outros. Ele, não, é que assim, ele não tá fazendo maldade especificamente com as crianças, né? A maldade dele é tipo, eu quero que todo mundo trabalhe feliz e só. É, na verdade, isso é meio que uma crítica, né? Não, mas então, ele não sabe, ele não tem o conhecimento que elas são hipnotizadas, entendeu? As pessoas. É, ele não sabe, mas ele sabe que tá ganhando dinheiro e isso tá bom pra ele, né? É, mas. Não, é a visão de empresário. Quero ganhar o máximo de lucro. É, mas isso é uma crítica justamente a isso, né? É uma crítica social mesmo que é feita ali. Pelo menos eu entendi como uma crítica. Então, eu quero ganhar o máximo com menos custo. Menos custo é o cara ganhando chiclete. E tá feliz ainda trabalhando. É, e tipo, apaga a luz porque gasta energia, a luz. Então não vai ter luz à noite. É. Eu tô com crianças, tá fazendo trabalho, eu tô pagando pela metade ainda, e fazendo o mesmo trabalho que adultos. Olha fazendo aí. O mesmo trabalho de adultos, exatamente. Então, é uma crítica social a trabalho infantil, a exploração, esse tipo de coisa, né? E eu gosto do bigode dele, sensacional. O bigode dele. E ele tem um filho, né? Não, a gente nem entrou nessa parte. Ele não tem um filho, ele tem um parceiro. Um parceiro. Mas, pra mim, fica nítido. Que pra gente, a gente sabe. Não, a gente sabe o que significa esse parceiro. O cara é apaixonado por ele, é. Mas eles podem dizer... Só pra mim é isso. Exatamente. Mas, enfim, explica aí um pouquinho sobre o Charles, o Teixe. O Charles é o sócio, entre aspas, bem grandes do Sir. E, assim, sócio barra parceiro barra o cara que faz os omeletes dele de manhã barra o cara que tem o pedalinho pra levar ele pra qualquer lugar. Ele, na verdade, na espada ele é um pau-mandado do Sir, né? Apesar de ser sócio. É, a definição melhor seria pau-mandado. Mas ele é um personagem bom, ele é um dos poucos personagens bons que você encontra na série. É, ele tenta ajudar as crianças, mas o problema é... Ele é muito apaixonado pelo Sam e ele não consegue desafiar o Sam por causa disso. Então ele acaba. Ele não vai falar não pro Sam, Ele acaba não ajudando as crianças exatamente porque a paixão dele é maior. Mas ele tenta, né, fazer alguma coisa de bem, assim, ele não concorda com o trabalho infantil, ele. Enfim, mas ele não faz nada, Não, ele não concorda com nada, mas se o Sam falar sim, ele não consegue negar. Exatamente, né? Ele é um pau mandado mesmo. E agora a Jacqueline, vai lá, Mu. A Jacqueline é a questão de saber que alguma coisa está ao menos olhando com um olho um pouco mais protetor em cima das crianças, embora ela também não consiga fazer nada efetivamente. É, porque assim, a gente descobre aí pela série, pelo que me falaram, isso não é explicitado nos livros, no começo. E é o que a série dá spoiler dos livros até que fala. Que tem uma organização secreta por trás de tudo isso, que os pais deles faziam parte, né? Então, Jacqueline faz parte, ela era uma espiã dessa organização secreta. Então ela tá tentando proteger as crianças, né? Isso. Então, porque ela não sei sabe se... também que o chefe dela lá, o Paul, é um bosta, né? No, Só tem, no, só tem um filme. No filme? Ela não existe. É, então, eu não sei se isso nos filmes é falado antes ou não. A gente pode corrigir aí. Mas, nos livros, desculpa, nos livros. Tá. Mas, é nítido que ela tá ali pra tentar ajudar as crianças de alguma forma. Só que ela mesmo não pode, digamos assim, mexer os pauzinhos em questão de documentos, essas coisas, porque a gente tem o Paul, que é um bosta, enfim, e que é ele que tem que mexer os pauzinhos. Ela estava ali pra tentar impedir até do Olaf chegar até o Paul, não conseguiu, falhou miseravelmente, e ela tenta também impedir o Olaf algumas vezes, mas também não consegue, mas ela tenta conseguir achar uma safe house para as crianças, né, digamos assim, só que ao mesmo tempo que ela tenta ajudar com o que ela pode, ela não é uma pessoa que aparece toda hora, tipo, ativamente, tipo, ficar em cima toda hora vendo isso, né? Tipo... Tanto que a atriz, ela é considerada, ela nem é considerada recorrente, ela é considerada participação especial, porque ela participou muito pouco da série, né? A atriz que acha isso. É uma coisa que eu queria saber, será que ela era estátua o tempo inteiro? Porque, tipo... Ela era, não, a estátua do Montgomery, ela era a estátua o tempo inteiro, ela tava lá observando. É isso que eu fico na cabeça, cara, como ela é uma estátua o tempo inteiro e ela deixou acontecer o que aconteceu em N situações ali, entendeu? Ah, meu, você tá querendo explicar uma série que a menina faz uma mochila que voa, sei lá. Não dá, né? Que o bebê joga... Tá bom, desculpa, eu realmente... Tem os dentes mais poderosos do mundo, cara, não dá, né? Os próximos personagens aí, eu vou falar dos dois juntos, né? Porque eles, na verdade, o que era pra ser um spoiler, porque eu não sei se isso tem no livro, na verdade, né? É igualzinho. A mesma... Gente, a diferença entre o livro e a série é mínima, tá? É mínima. É porque é muito triste. É muito triste o que acontece com eles, né? Mas é... Eles se tentam de jogar uma esperança e, tipo... É. Vai pro saco. E jogam aquilo na sua cara depois, é. Eles são a mãe e o pai. A gente pensa no começo que são a mãe e o pai dos Baudelaire, mas não são. A gente descobre depois, né? No lá pros últimos episódios. Se você não... Isso, que é o Lego Batman e a Robin Chubasco. Exatamente. E eles são famosos, tal, a Robin é a gente riu dos Vingadores. E o pai, eu não lembro o que ele fez famoso. O Lego Batman, ele é a voz do Lego Batman. Alguém lembra? Lego Batman, ele é a voz do Lego Batman. Não, mas... É, então, por eles serem famosos, justamente a gente pensa que eles vão ser importantes, né? Eles realmente são, tipo, a mãe e o pai dos Baudelaire, né? Só que não. São trolls. Não, e eles têm algumas cenas muito legais. A cena do avião é muito legal, que ele, sem querer, eles ajudam as crianças lá no avião. E eles estão no Peru, que tá rolando aquela cena. A hora que eles saem, tipo, num cano gigante que dá numa queda enorme lá, aquilo eu achei muito legal. E aí quando chega na porta amarela, as crianças pensam que vão encontrar os pais, vai abrir a porta. Aí eles entram numa outra casa, que são outras crianças, são outras três crianças que são filhos deles. E quem entra na porta dos Baudelaire é a doutora Georgina Orell e o Conde Olaf de Shirley, né? Oferecendo bolachas. Novamente, vocês pensam que vai ser uma história com final feliz? Vai ser porra nenhuma. Né? É, não, aquilo me decepcionou, porque tipo, já tava pro final da série, tipo, já... Falei, mas eu sabia que alguma coisa errada ia acontecer, mas eu não pensei que eles não eram os pais, entendeu? Aquilo me destruiu por dentro, assim, fiquei bem chateado. Achou que o incêndio era de mentira, não, eles não morreram no incêndio, né? É, então, eu também não imaginava que assim... Eles não eram os pais, tipo, eram tipo coisas extremamente coincidências, né, que estavam acontecendo, mas que não se batiam. Eu fiquei meio, não, tipo... É. Não, eu até pensei que eles, tipo, quando eles abriram a porta, eu até pensei, meu, não é essa, tipo, eles não estão na mesma porta. Mas eu não imaginei que eles não eram os pais das crianças, entendeu? Isso que foi, que doeu. Esse é o Thor que tá trolando as crianças aí, vendo todo mundo aí, ó. Mas eu entendi que isso vai ser importante justamente pra parte do colégio que vai começar na próxima temporada. Isso eu entendi bem. A parada, assim, muita gente ficou tipo, muito puta, mas a galera ainda não entendeu que até o último livro não tem final feliz. Vocês, cara, é igual Game of Thrones, não torça pra ninguém. Gente, é todo começo ele fala, você pensa que vai ser uma história feliz? Não vai ser não, gente, não é. Ele tá falando de verdade. E ele avisa, cara. Ele avisa. Aí o que deixou todo mundo muito puto foi exatamente isso. Ah, não acredito que não é o pai deles. Não, cara, era óbvio que não eram os pais deles. Não era óbvio, não. Ele dava várias coisas a entender, cara. Era óbvio que eles não iam se encontrar. Isso eu tinha certeza. Sabe por que era óbvio? Porque a série... Cara, vocês deviam ter percebido. A série mostrando... Se a série tava mostrando tanto assim, cara, não era pra ser. Vocês têm que entender isso. É igual o livro. Então. Mas deixa a gente triste mesmo assim, né? E agora que a gente já falou de todos os personagens mais importantes, porque tem aí muitos personagens legais, mas não tão importantes, tem o taxista, tem uma galera aí. Fala um pouquinho do VFD, então. Tá, então vamos lá. O VFD é a organização secreta, né, que você tem no livro, na série, e no filme ela não é muito bem explorada. Então o que acontece? Eu só vou falar assim, VFD é o Volunteer Fire Department, que seria o departamento... Isso, Brigada Voluntária de Incêndio. Eles eram uma organização secreta formada pelos pais dos Baudelaire, a Robin Chubasky, que são os Quagmires, formada pelo Conde Olaf e vários outros personagens que vocês são apresentados na série. A tia, o Montgomery, a Jacqueline, pronto. Então o que acontece? Acontecem várias coisas e o VFD se separa em dois. Os que vão cometer crimes de incêndio figuradamente e literalmente, e os que vão apagar os incêndios figuradamente e literalmente. É basicamente isso. E é uma parada legal, que eles usam muito do figuradamente e literalmente na série. É importante vocês saberem disso. Tem motivos. Eu não vou além disso, eu não vou dar mais spoiler. Tá, mas não vamos além disso, tá? Bom, e agora sim, eu quero saber o que vocês acharam da série no geral, se vocês recomendam, qual é a opinião de vocês sobre a série? Começa aí, Mugi. Olha, eu gostei demais da série, eu não li os livros, eu vi o filme depois da série, porque, sei lá, eu nunca consegui me interessar pelo filme na época, cara, sério, eu não sei porquê, eu sou um cara que eu gosto do Jim Carrey, só que, tipo, não sei porquê eu não consegui, tipo, me interessar pelo filme na época, entendeu? Mas eu assisti a série e gostei muito. O primeiro episódio me pegou de um jeito que falou, caraca, cara, que da hora, né, essa série tá sendo, entendeu? Eu acho que é uma série que, tipo, te faz, te instiga a querer entender tudo, e mesmo assim, quando você começa a entender tudo, ela te mostra que não era aquilo que você estava entendendo, e te mostra que os detalhes que você não tinha prestado atenção antes eram importantes e que fecham toda a coisa que realmente você precisava entender. É uma série muito legal, que a gente tem três crianças que sofrem muito, muito mesmo, de uma forma inacreditável. E você quer torcer pra elas. Você quer torcer pra que dê tudo certo. Pra dê coisas boas, felizes e tipo um arco-íris. Tipo, em algum momento. Tipo, ao menos nem tipo um arco-íris inteiro, mas tipo meio arco-íris. Nem meio, um quarto, tá ligado? Tipo, ao menos uma parte fica boazinha, tá ligado? Mas não, isso não acontece. Você desiste, cara. Tem uma hora que você desiste, cara. Você só aceita e fala, ok, vamos ver que merda que vai acontecer agora. É uma série que te deixa muito em aberto pra tudo. Tipo, ele não... Ao menos ao que foi apresentado na primeira temporada. Então tem muita coisa pra acontecer e eu quero saber. E a gente provavelmente vai assistir a próxima temporada que tiver e por aí vai. É 2018, né? Que é a próxima. Nossa, ano que vem. Só saiu esse ano. É justo. Uma por ano é justo. Eu não acho. Não é que nem sei se demora 2 anos e meio pra sair uma temporada. Me diz uma coisa, as crianças têm que crescer? Elas crescem, tem sim. Então, pô, você dá o tempo também, porque, né? Dá, é que nem Stranger Things, cara, as crianças vão crescer. Bom, vai lá, Seiji. Bom, eu gostei da série. Eu não li os livros, então eu acho que a série tá bem detalhada, né? Com o que pelo menos deve ter nos livros. Pelo menos a sequência de ações, a descrição de personagens. Coisa que, por exemplo, você viu o filme, ele é muito rápido, muito enxuto, né, cara? Vai nesse livro, pronto, acabou. Vai logo no outro livro, acabou, pronto. E assim por diante, né? A série pelo menos tem mais coisinhas, né? Então, assim, se ele é melhor que o livro, não sei porque eu não li o livro. Mas eu até que eu gostei da série, é boa. Tem alguns personagens que são bons, tem outros que mais ou menos, mas dá pra entender, assim, se você pegar a ideia de que ele primeiro é um livro, foi baseado em um livro feito para crianças, uma história cheia de humor negro, um narrador onisciente contando tudo assim, usando aquela questões de ironias, né? Você fala assim, ah, porque você acha que é coisa legal que aconteceu? Não. Vai acontecer uma coisa boa? Não. Crianças vão viver um mundo feliz agora? Não. Então, ele tá falando isso, então assim, eu acho que eu pego essas ironias, eu gosto. É um roteiro até que bem sacado. Inteligente, em alguns momentos, né? Um humor inteligente, que eu acho legal. Eu gostei por isso, por causa dessa sacada, desse humor, desse ambiente. Uma série que eu recomendo. Não sei se é, todo mundo vai gostar, vai agradar, né? Ainda mais que essa questão de humor negro, né? Tem gente que não gosta disso. Eu gosto, então eu acho legal. Pode ver. E eu tô numa alta espera, né? Pra segunda temporada, pra ver mais coisas. Pra ver o que vai acontecer de desgraça com essas crianças. E os tutores legais dessas crianças que vão sofrer pra caramba. E mão de merda. Fazer o quê? Mas tudo bem. Então, mas é isso. Eu recomendo essa série. Eu quero ver a segunda temporada logo também. Cara, eu gostei em tudo na série. Eu gostei da caracterização dos personagens. Eu gostei da caracterização do cenário. Eu gostei do jeito que eles contam a história. Eu gostei das adaptações. Algumas adaptações não valem 100% a pena, não. Mas eu gostei. Eu gostei do Neil Patrick Harris como Conde Olaf. Eu achei que até agora ele foi o melhor Conde Olaf, né? Comparado ao Jim Carrey. Eu gostei da escalação da Violet. Eu gostei do Montgomery. Eu gostei do jeito que eles estão... eu não gostei do ator que faz o Klaus, nem fudendo. Nossa, assim, ele vai... Talvez ele melhore, mas até agora eu não gostei dele. Eu acho que a série tá... O ritmo dela não tá tão rápido. Eu acho que eles têm que dar uma aceleradinha, sabe? Eu concordei isso com o Pelota lá no Tokome, que apesar de eu gostar do passo da série, que ela não é muito rápida, ela repete muita coisa, parece um estilo Scooby-Doo, o Birajara, de 8 anos de idade, ficou muito feliz, sabe? Então, eu não acho que interfira ao meu gosto, né? Mas eu acho que tá dividindo muitas pessoas em duas. Eu não gostei porque o ritmo é muito lento, não por causa de nada, não é por causa da história, por causa do ritmo. E as que gostaram porque elas... A criança interior se sentiu satisfeita. Criança interior? Cara, não, sério, eu preciso colocar isso em tópico, cara. Eu não consigo ver essa série ou livro pra criança, gente. Eu não consigo. Tipo, meu, você tem que ter no mínimo uns 15, 16 anos pra ler isso daí, tipo, ver as merdas que acontecem. Acho que não. Acho que é uma história pra criança, sim. Ela é uma história pra criança, o jeito que ela é narrada. Ela explica tudo, tintim por tintim, ela tem um... Não, eu vejo essa parte, tipo, quando eles falam uma palavra, eles explicam a palavra, coisa do gênero. Mas, cara, é pesado as coisas pra uma criança ali. Sei lá. Eu teria me traumatizado forte se eu tivesse lido isso quando era criança. Acho que não, acho que é um choque de realidade. Assim, dentro da fantasia é um choque de realidade. Também acho. Principalmente pelo fato de que ele mostra que, tipo, o mundo não é só feio de flores, entendeu? Exatamente. O que ele tenta passar é que, tipo, o mundo é cheio de dificuldades, apesar de, tipo, ele dá uma exagerada, dá. Tô dizendo que não. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, ele explica tudo bem mastigadinho, não fica nada no ar. Ah, agora tá no ar porque eles dividiram em duas, três temporadas. Mas não vai ficar. É uma série pra criança, tipo. Muita gente que vê e adulto fala, não gostei. Claro, não, você não é o público-alvo. Começa já por aí. O público-alvo é crianças de, sei lá, 7 anos de idade a seus 15 anos de idade. Esse é o público-alvo de Desventuras em Série. Tá. Eu posso discordar isso muito, mas beleza, só aceito. Não, eu sei, porque tipo, principalmente a parte das sanguessugas lá, comendo todo mundo. Não, é que assim, não é nem por isso. A hora que ele joga a velha no mar, no lago por lá. Por que eu acho que não é tanto pra criança? É que assim, não tem momento, nem um não tem nem 10% de um arco-íris. Você quer parar pra pensar, por exemplo, tipo, Rei Leão. Rei Leão, ele te mostra, tipo, uma morte, tá ligado? Uma coisa pesada, em 30% de ter rodado o filme, teve a morte do Mufasa. Beleza. Mas aí acontece, tipo, Hakuna Matata, entendeu? E Hakuna Matata te dá uma quebrada a respeito da morte, tá ligado? Obviamente foi pesado aquilo, beleza, mas te dá um pouquinho de arco-íris ali, entendeu? Depois volta coisa pesada, beleza, e depois arco-íris, beleza. Você tá entendendo? Tipo, não é uma coisa tipo tristeza, tristeza, tristeza, tristeza, tristeza, tristeza, tristeza, tristeza, tipo, sem parar, entendeu? Ah, mas também não, mas não é essa tristeza, tristeza, tristeza. Tipo, as merdas que acontecem com eles são muito surreais, né? Então é a tendência mais pra comédia em si do que pra drama, eu acho. Eu acho que não é essa tristeza toda, sério. Porque você dá muita risada quando você tá assistindo também. Ela tem muita. Não, você dá risada, mas mesmo assim, tipo. É, não é triste. É tipo assim, ela é pra ser. Eles falam que é uma história que não é uma história feliz, mas ao mesmo tempo é uma história muito leve. Eu acho muito leve. Não é pesado. Eu acho, pelo menos. Eu discordarei, mas beleza. Não, assim, eu não acho ela 100% leve. Não, eu discordo. Eu acho que eu... Eu não acho que seja uma história pesada. Não, não é. Só por alguns fatores, sabe? Assim, fatores bem bestinhas mesmo. É o fato dela ser surreal que não deixa ela ser pesada. Pra mim, pelo menos. Exatamente. Mas eu acho que ela é leve, assim. Bota numa escala de 0 a 10, eu acho que ela é um 8. Ela não chega a ser um 10. Ela não é tipo uma Dora aventureira. Se você perguntar pra mim, eu vou falar que Harry Potter é mais pesado do que isso. Não, Harry Potter é mais denso, é mais sombrio, mais por causa da autora. E o público pra mim é o mesmo. É, e o público pra mim é o mesmo, público-alvo. Eu acho. Eu preferia muito mais ler Harry Potter do que Desventuras em Série quando eu tinha, tipo, 7 anos, mas beleza. Segue a vida. Eu também não estou falando que eu estou certo, porque eu sei que, tipo, todo mundo fala dessa forma, que nem vocês estão abordando, e pode ser muito bem que é só a minha cabeça que pensa dessa maneira, mas beleza. Mas aquela pergunta, por exemplo, o você tem sobrinho, você botaria seu sobrinho pra assistir? Sim, meu, não é pesado, eu botaria. E acho que ia gostar, porque tem a parada, a magia, sabe, a magia visual da série, ela é muito legal, ela é muito chamativa. Então, na verdade, isso pra mim é um dos pontos mais altos da série. É, ela é visualmente muito bonita, a série. Cenários, figurinos, Sei lá, se ele tivesse, não, ó, vamos lá, se ele tivesse 12 anos, 12, beleza, se ele tivesse... Não, 12 anos ele não ia nem querer ver isso, mas... É que você cresceu em outra geração, Mugi. Pode ser, desculpa. A gente cresceu numa geração que tá perdida, mano. Eu, particularmente, gostei da série. Eu acho que é uma série, como eu disse, é uma série bonita, que dá uma fantasia surreal, ao mesmo tempo que ela tenta colocar coisas novas com coisas antigas. Eu acho que essa questão visual da série é um dos pontos mais altos. Interpretações eu gostei também. O Neil Patrick Harris faz o mesmo papel sempre, mas eu gostei. A Violet, pra mim, é a melhor mesmo. Ela e o Lemon Snicket são os dois melhores pra mim. E o Jolof em terceiro. Mas mais pelas caracterizações. Eu gostei muito da Shirley. Achei a Shirley fantástica. Então, eu gostei muito da série. Concordo com o Teixe com a questão do ritmo. Ela é muito lenta. As coisas demoram pra acontecer. Os episódios são muito longos. Eu acho que eles poderiam fazer, ao invés de fazer um episódio de 50 minutos, eles fazem um episódio de 30, sabe? Eu acho que dava pra contar a mesma coisa com menos tempo, entendeu? Eu acho que funcionaria melhor. Mas é uma série boa, recomendo. Ela é extremamente lúdica, apesar das desgraças que acontecem com o Twitter. Ela é muito lúdica, ela é muito boa pra criança. Como leitura, deve ser muito, muito interessante pra leitura. Não sei, mas eu pretendo ler agora. E a série em si, ela é muito... ela é divertida. Você quer saber o que vai acontecer e ela coloca um monte de mistério pra você. Às vezes tem que ela explica muita coisa. O que eu gosto muito também é a questão das piadas que eles fazem. Eles fazem piada com o esquema do On Demand, do Netflix. Eles fazem piada. Não, esse aqui é tipo... Tem aquela... Eles fazem piada com o Uber. Eles fazem piada. Esse aqui é o final dessa temporada, quer dizer, dessa... Tipo, eles brincam muito com isso, né? Peraí, eu preciso falar disso. Peraí. A hora que eles falam, Tipo, é quem fala é o Olaf. Não, eu não gosto disso no cinema. Eu prefiro muito mais ficar em casa assistindo televisão. E ele olha pra câmera, cara. Ele olha pra câmera, é esse tipo de coisa que deixa a série sensacional, sabe? Que eu acho que é muito legal. Nossa, sensacional aquilo. Aquilo foi sensacional, cara. Foi, tipo, uma quebra de quarta parede de leve ali, tipo... Porque ele sabe que você tá assistindo em casa aquilo, né? Tipo, Nossa, muito... aquilo... por exemplo, porque eu não... Esse tipo de coisa eu acho sensacional. Eu não esperava isso acontecer com o Olaf. Eu esperava até, tipo, o narrador poder falar alguma coisa do gênero, entendeu? Porque ele tá ali justamente pra isso. O que eu acho legal é uma coisa, até uma característica da Netflix, ela faz muito isso em série de comédia. Tem uma outra, que é uma do Ashton Kutcher, que é The Ranch o nome, e tem uma hora que o cara fala, eu quero assistir não sei o que na Netflix. Aí o cara, o velhinho, tipo, ele é caipira da fazenda, da roça, ele olha e fala, what the fuck is Netflix? Tipo, ele fala bem assim, tipo, que porra que é Netflix, entendeu? E é a mesma pegada, tipo, esse tipo de piada com o sistema com o qual a gente tá lidando hoje em dia, né? Que a Netflix faz muito disso. E a série tem muito esse clima que eu acho legal. O clima da série é legal. Não é a melhor série do mundo. Tem algumas falhas. Como eles falaram, o Klaus, ele não é muito... Ele incomoda. Não sei se é o ator, não sei se é o personagem. Eu não gostei, acho, como personagem, como ator, como os dois. Eu acredito que seja o personagem que é o que é o problema. Eu acredito que seja o ator / personagem. Eu tô com teixe. Mas mesmo assim eu recomendo, acho que todo mundo deveria assistir. E vale a pena, você não vai perder seu tempo, acho que você vai gostar. Até porque se você chegou até aqui e ouviu tanto esse spoiler, você já deve ter assistido, espero. E aí, segunda temporada, vamos que vamos? É nóis. Vamos que vamos, esse foi o nosso podcast, espero que você tenha gostado. Foi bem rápido, bem sucinto, com muitas informações, muitos spoilers. Obrigado, Teixe. Prazer. A gente vai ficando por aqui. Agora fique com a caixa de entrada e até daqui 2 semanas quando a gente volta com algum tema que eu não sei qual é. Então, falou galera e tchau, tchau. Falou galera, até a próxima. Falou. Falou, tchau e. Aê, caixa de entrada! Seems like yesterday, but it was long ago. Jane was lovely, she was the queen of my night. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji, gravando aqui de novo sozinho esse Caixa de Entrada. Vamos começar falando aqui dos nossos recados básicos. Se você escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via algum aplicativo no celular, via iTunes, via não sei por onde, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br, siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast, e também no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast, e finalmente siga a gente no nosso Twitter no @projetoxpodcast. Alguns recados: saiu na semana passada o Expresso Cast número 14 sobre Tower Defense. Então o Jim e o Ether comentaram um pouco sobre esse estilo de jogo, o Tower Defense, as suas características, alguns tipos de jogos. Vão lá, escutem, link na postagem. Saiu também na semana passada o Projeto X Playlist número 83 sobre músicas do Oscar Parte 3, no qual eu e o Tenshi falamos sobre mais músicas que foram indicadas ou ganharam o Oscar de melhor canção original. Vão lá também, link na postagem. Outro recado interessante é que saiu o cabuloso cast número 199 sobre Jurassic Park, no qual eu participei. Olha aí, então estou lá junto com o Lucien, bibliotecário, e mais a galera lá comentando sobre o livro do Jurassic Park. Park e também aproveitando e falar das comparações dele com o filme. Tá muito interessante, vão lá, também link na postagem. E um último recado, que eu acho que esse vale a pena falar também, que é assim, a Podosfera, ela está numa campanha bem interessante e unida, no qual o pessoal está dedicando o mês de março para valorizar a participação feminina na Podosfera. Então, se você procurar nas suas redes sociais, né, Twitter, Facebook, usando a hashtag O Podcast é Delas no mês de março, você vai encontrar vários podcasts com participantes femininas, gravando, editando também, com temas também associados à questão, né, das mulheres. É muito legal essa campanha feita pela Podosfera. Então, fiquem de olho no mês de março e quem sabe o Projeto X Podcast também participa nos seus podcasts também. Vamos ver. Espero que dê certo aqui com aqui a galera do PXP. Bom, mas é isso. Agora no nosso caixa de entrada, falar um pouco dos e-mails. Na verdade, só chegou um e-mail, né? O último podcast que foi lançado sobre mobile games. E o e-mail aqui foi do Rafael HQ. Na verdade, ele fala de alguns outros podcasts também, né? Ele fala assim, ó. Olá, pessoal do PXP. Já faz um tempo que não comento. Enfim, sobre o cast de Yuri on Ice, né? Foi lançado há dois casts anteriores. Bom, eu achei o anime mediano, nada de especial, mas entendo que o pessoal gostou pela forma como foi abordado o relacionamento dos personagens. Cara, isso foi fantástico, a forma como foi feito é muito bom nessa questão, anime, personagens carismáticos, uma história assim, emocionante, graciosa, na minha opinião, e um pouco de humor também. É muito legal, de um esporte que é legal pra caramba, patinação artística no gelo. Continuando no e-mail dele, fala aqui também, já sobre os jogos mobiles, meu primeiro jogo mobile foi o Pokémon Go, comprei um smartphone novo só pra jogar essa merda. Depois dele só joguei Yu-Gi-Oh! E Duel Link. A verdade é que não tenho muita paciência pra jogar fora de um console. Até que eu entendo, cara. Eu realmente eu também não jogo muito, né? A única coisa que eu joguei de mobile games foi o Angry Birds, né? Bom, mas tem gente que adora e é viciado pra caramba nisso, né? Não sou eu pra jogar. Não vou jogar isso, não. Né, Mugi? E quando vocês vão fazer um cast de Overwatch? Resposta, não sei. Eu acho que tem uma galera aqui na staff que já jogou Overwatch. Não sei se é suficiente pra formar uma equipe pra gravar o podcast. Isso aí eu não sei. Tem que checar com a galera. Realmente eu não posso dar uma resposta afirmativa, tá? Mas é isso. Valeu, Rafa, aqui pelo seu e-mail. Mandar abraço aqui pra galera que comentou o podcast, ExpressoCast, Playlist. Abraços ao Márcio Calmon, ao Rui e ao Ariel. Valeu, galera. Muito obrigado por escutar este caixa de entrada. Então, a gente se vê na próxima edição. Por favor, continue seguindo a gente no Facebook, no Twitter. Mande mais e-mail, mande mais comentário, por favor. E é isso e falou. Against the wind.